Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Podcast na área, estamos de volta aqui com mais um episódio para vocês, neste que é, você já sabe, né? Gosto sempre de lembrar, o único podcast em português, onde você conversa com desenvolvedores da indústria internacional de videogames. Sou o Giliar Lopes e esse que vos contribui com efeitos sonoros é o Fernando Seco, e o Rafael Cunha também já está aqui direto de Toronto para falar sobre mais assuntos interessantes na indústria de games. Vamos ver o que a gente preparou para o podcast de hoje para vocês aí. Então, cara, um assunto que eu queria falar hoje, espero que vocês também estejam a fim de discorrer sobre ele, é Early Access. É uma coisa que existe na indústria faz um tempo, a iniciativa da Valve de tornar possível para que o desenvolvedor cobre, né, pelo seu jogo que ainda está em desenvolvimento e com isso dê ao comprador o privilégio de jogá-lo antes dele ser lançado, né, os builds em desenvolvimento. Privilégio ou desgraça? É, dependendo do caso. Então, Seco já dando spoiler da opinião dele. Mas você pode, com Early Access, começar, você como desenvolvedor, começar a ter algum fluxo de caixa, alguma receita, antes do lançamento, do hard release do seu jogo. Né? E com isso, até, né, vende-se isso como que os consumidores estarão participando do desenvolvimento no sentido de dar feedback, de dizer que eles gostam ou não gostam, e com isso fazer um drive do como o jogo vai ficar no final. E eu acho que é um assunto repleto aí de coisas que a gente pode falar sobre ele, por isso que eu queria trazê-lo aqui. E acho que de nós três, né, o Rafa deve ser o que mais jogou jogos Early Access na vida. E Rafa, queria saber de você, sua experiência, primeiro como jogador de jogos Early Access, que é o que você até hoje sentiu jogando esse jogo. Então, né, eu queria também deixar claro que Early Access não é exclusivo do Steam, né? Tem outras plataformas que fazem, Desura, por exemplo, faz também, e foi onde eu comecei fazendo. O que é Desura? Desura é uma plataforma, tipo Steam também. Uma plataforma com jogos, tu compra online, baixa, tem o próprio cliente, bem parecido com o Steam. E eu posso estar errado, mas eu acho que eles começaram Early Access até antes do Steam. Aqueles chamam de alpha funding, né? Quando o jogo ainda está em desenvolvimento, tu pode deixar as pessoas jogarem e tal. Eu tenho feito isso bastante, já fiz mais no passado, mas ainda continuo fazendo. Eu acho legal, assim, o pessoal que quer ter uma ideia, eles querem fazer, mas eles precisam, idealmente, de alguma receita antes de lançar o jogo, né? Para poder se bancar, para poder valer a pena fazer. Acho que do ponto de vista do desenvolvedor é legal isso. E do ponto de vista do jogador, eu acho que ele não é para qualquer um, sabe? Porque esses jogos, dependendo da fase em que eles estão de desenvolvimento, eles são bem crus, cheios de bug, crash às vezes, falta conteúdo. A maioria dos jogos, assim, pelo menos os que querem levar isso a sério, eles deixam bem claro, assim, né? De que o jogo está em desenvolvimento ainda, eles deixam claro o que está pronto, o que eles planejam fazer. Alguns jogos abrem para a comunidade para contribuir e tal, para dar o feedback deles. Então, alguns desenvolvedores levam isso mais em consideração do que outros, né? Apesar de que a maioria falar que leva, não são todos que levam isso em consideração, mas eu acho que é um jeito legal, assim, de tu experimentar jogos que ainda estão sendo feitos, sabe? Tem, eu acho que obviamente tem muito mais erros do que acertos, assim, né? Porque é muito mais fácil fazer um jogo ruim do que fazer um jogo bom, então é óbvio que sempre vai ter mais erros do que acertos, mas é legal que tu tem acesso, assim, né? Pra quem não sabe o que se passa durante o desenvolvimento, que só vê o jogo pronto, tu vê, assim, que pela maior parte da duração do projeto, um negócio cru, assim, que mal funciona, sabe? Que mas é legal, assim, mas como eu falei, não é pra qualquer um, assim, sabe? Tu tem que estar preparado pra encarar um jogo que é quase não jogável, sabe? Dependendo da fase. Mas tem vários jogos que são Early Access, né? Que chamam Early Access, mas que eles já são polidos, assim, quase completamente jogáveis, mas falta uma feature, tipo, multiplayer, por exemplo. Ou eles deixam tu jogar um modo sandbox, assim, que tu pode brincar com todas as mecânicas do jogo, mas não tem uma história ainda, sabe? Tem vários tipos, né? Tem vários sabores e tipos diferentes de Early Access pra tu... Eu recomendo é, se tu for encarar um Early Access, ler a descrição, né, ver o que, tu pode esperar dele e encarar, mas eu acho que vale a pena, assim, como eu falei, não é pra qualquer um, mas eu acho que é um negócio que é bom pros dois, assim, é bom pros fãs que podem acompanhar um jogo assim, e podem saber se o jogo é pra eles mesmo, se o jogo é o que eles estão esperando, né, matar a curiosidade. Eu sou muito curioso, se eu vejo um jogo assim, pô, esse jogo é tudo que eu sempre quis na vida, sabe, mas tá em Early Access ainda, eu vou lá e compro, assim, pra apoiar os desenvolvedores que tiveram a coragem de fazer um jogo que talvez uma publisher não bancaria, mas eles tiveram essa coragem de fazer, que tem vários, assim, que só existe porque existe desenvolvedor independente que tá disposto a fazer isso, sabe? Daí eu vou lá e pago, assim, pra apoiar eles e pra saciar minha curiosidade de saber se o jogo é tudo aquilo que eu imagino mesmo, né? Muitas vezes não é, mas mesmo assim minha curiosidade foi sanada. Cara, você permite eu dar uma opinião 180 graus dessa aí ou não? Claro, pô. É fundo. A impressão que eu tenho, e aí eu acho que ter jogado muitos jogos Early Access faz toda a diferença pra você. Eu não joguei muitos. Eu joguei 4. E minha experiência, no geral, foi que, pelo menos nesses casos, Early Access foi utilizado como meio que... desculpa pra você cobrar por um jogo não finalizado, claramente sem um plano para ser finalizado do jeito certo e tentando bancar um pouco nessa ideia de que tem gente disposta a pagar por um jogo que não tá pronto ainda. E pra mim, pelo menos, Rafa, talvez por eu ter hoje em dia muito menos tempo pra gastar com jogos em geral e com jogos que no final não vou querer terminar, principalmente, ou não vou poder terminar, pra mim, cara, o Early Access, quando eu vejo agora um jogo em Early Access, é como se ele não existisse. Eu posso achar interessante, essa semana aconteceu, semana passada, que eu olhei lá no Steam, um jogo chamado The Escapists, que vai inclusive ser lançado em breve, mas me interessou a premissa, e aí quando eu vi, eu tava pra apertar o botão de adicionar o carrinho, quando eu vi que era Early Access, e aí isso por si só me fez não comprar o jogo, e talvez esperar pra ver se ele um dia vai ser lançado ou não. Então não é nada contra esse jogo em particular, eu nem joguei, como eu tô dizendo. Mas a minha experiência, pelo menos assim, tem sido de que você acaba investindo seu tempo num jogo que, por ele não estar finalizado, é como se você tivesse comprado um negócio que... um carro faltando uma peça, entendeu? Que aí, por causa disso, ele não anda, ele não te leva do ponto A ao ponto B. Quando eu compro um game, é pra ter uma experiência contida e completa. E talvez eu seja meio... tenha pouco tempo, né? Pra usar o Early Access pro que ele é, pro propósito dele, que é como você falou. E acho que deve ter muita variação em termos de que jogo que você tá falando. Eu imagino que muitos Early Access aí são jogos que já estão realmente quase prontos, já tem o suficiente ali dentro dele para justificar até o valor que tá sendo cobrado, e você paga para ter a oportunidade de participar do último 10%. E aí, nesses casos, eu acho que se justifica mais facilmente. Mas também tem outro extremo, que é um jogo que mal se mantém em pé sem dar crash por 10 minutos e é cobrado pelo Early Access. E até discutindo aqui na EA com outros colegas, eles me deram até outros exemplos de jogos que eu nunca tinha ouvido falar, que eles compraram com o Early Access só para descobrir que o jogo você mal consegue jogar, entendeu? Então, eu acho assim que acho que no final a minha conclusão, pelo que você está falando e pela minha opinião, é que o Early Access é um negócio que, se usado sem abuso, é positivo. Mas o problema é que tem muitos jogos ainda que usam isso só para arrumar uma graninha antes de se lançar, até por não saber se vão ter condições de se lançar. E aí eu não sei o quanto isso é sempre positivo. Não sei se um jogo que não atende a sua premissa ou que não é viável, se deveria ser lançado assim mesmo, entendeu? E se o Early Access devia ser a maneira que você consegue lançar um jogo que de outra forma não conseguiria. Não sei se isso é positivo 100% das vezes, não. Então, tem, acho que tem os dois lados, assim, o que tu falou, tem claramente os que querem se aproveitar disso. Eu acho que isso tu consegue ver, às vezes claramente, às vezes não. Por exemplo, tem um jogo que, eu não lembro o nome do jogo agora, Total Annihilation, eu acho, que é um RTS em que tu faz guerra entre planetas, assim, tu joga asteroides em outros planetas e tal. Pra mim isso parecia ser interessante. E o Early Access deles, eles estavam cobrando, sei lá, acho que $80, não, sei lá, 200, algo absurdo, assim, sabe? Só pelo privilégio de tu poder jogar o jogo antes de ele estar pronto. É. Isso eu acho que é foda, sabe? Isso eu acho que é um absurdo. Sabe, no sentido que isso tá claramente se aproveitando das pessoas que poderiam pagar pro jogo antes dele estar pronto, sabe? Porque não tem review ainda, entendeu? Uhum. Ele não tem, então eles se aproveitam claramente das pessoas. Ah, gostou da ideia, daí a ideia na cabeça da pessoa vira aquele, pô, deve ser muito massa isso, jogar asteroides em outros planetas. Aí tu compra baseado nisso, não interessa quanto dinheiro é, porque não tem outras pessoas pra te, pra dizer que, ah, não compra porque o jogo é ruim, ou porque não tem review, as coisas assim. É, sabe, daí é foda, eles cobram e tem gente que paga, mas tem um outro aspecto, por exemplo, o próprio Minecraft, sabe, que enquanto ele tava em desenvolvimento, quanto mais cedo tava em desenvolvimento, mais barato tava, sabe, as pessoas compraram lá no início do desenvolvimento do Minecraft, que foi um Early Access, só que não foi, eles fizeram por conta própria, não por nenhuma plataforma, pagava $5, só $3, não sei quanto que era lá no início. As pessoas que bancaram desde o início pagaram muito barato, muito mais barato do que é hoje, sabe? E eu acho que por esse negócio, ele sempre deixa claro, acho que por isso que eu falo, se tu quer se arriscar no Early Access, lê, assim, lê fórum ou lê a descrição do próprio jogo, que muitas pessoas são honestas, muitas pessoas são honestas no sentido do que eles estão te proporcionando. Um do que eu acho que valeu a pena pra mim é o próprio The Long Dark, que eu mencionei no episódio passado, que é um jogo feito aqui por um estúdio pequeno de Vancouver, que é sobre sobrevivência nas florestas, né, no inverno canadense. A premissa do jogo é sobrevivência só. Então eles começaram de um core, que é sobrevivência, um mapa bem quase com pouca coisa, assim, alguns itens de sobrevivência, fome, frio, sede, e alguns mecanismos que tu pode aumentar ou diminuir essas barrinhas, e sempre foi isso. Isso foi melhorando, a cada mês lançam updates, e pra mim valeu a pena, porque eu achei divertido tu começar, assim, participar desse, da evolução do projeto. Cada build novo que eles lançam, vou lá e jogo, vejo o que, que tem de novo, sabe? Isso pra mim valeu a pena pagar, não só pelo jogo, mas por essa experiência de acompanhar o jogo desde o início. Não é o único, tem outros jogos que eu fiz isso também, que pra mim valeu a pena, sabe? Eu gostei. Tem um outro jogo chamado Dead State também, que é um jogo de sobrevivência de zumbi, que foi parecido pra mim. Um dos meus jogos preferidos dos últimos tempos, que é Neo Scavenger, que é um jogo que é um cara que era da BioWare e saiu porque ele queria fazer jogo indie, ao invés de trabalhar em AAA. Eu troquei uns e-mails com ele, o cara é bem gente boa. E é um cara sozinho também que fez o jogo e que ele largou tudo pra fazer, sabe? Se não fosse Early Access, provavelmente ele não conseguiria se bancar. E foi uma experiência parecida, assim, joguei o jogo dele desde lá do início, e agora é uma coisa bem complexa, bem completa, e ele chegou e lançou o jogo full recentemente, e pra mim valeu a pena, assim, acompanhar aquela experiência, mas tu tem que saber o que tu tá esperando, não adianta que Early Access achar que tu vai ter um jogo polido, que não é. E tem exemplos que, e tu não pode, hoje em dia o foda é que tu não pode nem confiar numa marca, por exemplo, a Double Fine, que é o exemplo que eu dou, assim, de como estragar a tua marca, sabe? Eles têm eles são uns queridinhos dos indie, né? Um estúdio pequeno, formado por uma lenda da indústria, sabe? Que todo mundo paga pau pra Double Fine, que eles são massa, que eles são gente boa, que eles são engraçados nos vídeos deles. Eles lá lançam um jogo Early Access, todo mundo confia nesse poder da marca que eles criaram, e simplesmente eles pegam e falam, não, esse jogo, foda-se quem pagou pelo jogo, esse jogo não tá mais sendo suportado. E lançam e deixam o jogo lá meia boca feito. Isso me irrita, sabe? Isso é uma coisa que eu não compro mais jogo da Double Fine, foda-se, não importa se o jogo é bom, eu não compro mais. Sabe, se o jogo, depois que eles terminarem o jogo estiver pronto, completo, se os reviews foram bons, eu compro. Num contraste do que antigamente, tudo que eles lançavam eu comprava imediatamente. Entendeu? Eu acho que vai de como... De projeto a projeto, assim, sabe? Não tem muito segredo, não tem muito negócio no que confiar, sabe? Olha, vê se aquilo que eles estão te disposto a entregar é o que tu espera, se vale a pena pelo dinheiro que eles estão pedindo, e encara ou não. É, talvez eu não esteja só mais disposto a passar o risco, né? Foi a palavra que você usou lá no começo. É um risco você... E não dá nem pra você confiar numa empresa que você... Já tem um track record, como foi o caso da Double Fine, que você citou muito bem aí. Seco, vem para nossa discussão também e fala o que você acha de Early Access, primeiro enquanto consumidor, mas também como desenvolvedor. Como consumidor, assim, eu nunca tive... nenhum tesão, assim, pra pegar alguma coisa que estão anunciando. Na verdade, acho que até tive uma vez, porque, deixa eu voltar um pouco. Quando eu tava na faculdade ainda, posso dizer que eu joguei muito um Early Access, que era um mod de Filtration, de Unreal Tournament, que ia virar um jogo. Então, eles meio que criaram esse negócio de Early Access. A gente jogou muito tempo, a gente era os testers, mas tinha sempre uma versão... beta, todo mundo jogava online e tal, eles ganhavam feedback e trabalhavam em cima disso. A gente ficou, tipo, são uns 2 anos no Early Access, um dia eles lançaram o jogo. Foi massa, assim, sabe, porque eles sabiam que eles não queriam lançar um produto que não tivesse completo, porque a visão não seria daquilo, mas eles queriam ajuda das pessoas pra, tipo, input, etc, etc. Foi bem legal a experiência. E aí eles tinham anunciado que iam fazer talvez um Early Access de 1, eu tinha ficado interessado, mas aí cancelou. Mas é porque é um tema que eu gosto, que é simulador de... Combate com armas. Pô. Tropa de elite. É um infiltration, né, esse mod. Esse mod é infiltration. Aí, mas os outros, assim, em geral, eu não sei se quem falou que não é porque eu não tenho tempo, não tenho saco, mas eu li as descrições e a primeira coisa que veio na minha cabeça, tipo, eu tenho meu tempo livre, prefiro ver alguma coisa, jogar algo completo, sabe? Porque uma coisa que eu acho interessante, o Rafa falou, é que dá pra usar esses Early Access, acho que dois motivos. Se alguém que quer trabalhar com videogame pode ir lá e estudar como os caras fizeram o negócio, aprender como eles fazem, legal. Outra é envolver a comunidade, fazer dar empowerment, fazer, você tá influenciando o jogo, então quem não tem talento nenhum ou não pode trabalhar com o jogo, ou gostaria de alguma forma de participar, pode dar o seu palpite ali, quem sabe vai ser, eles vão ouvir o que você tá falando. Pô, maneira essa descrição pra um Early Access, assim, você não tem talento nenhum, mas você pode nos ajudar a fazer o show. Mas é, cara, eles falam de formas delicadas, mas tem um monte de gente que não tem traits de... tem outros traits de outras coisas e gostaria de trabalhar com o jogo, sabe? A única coisa que vão dar é opinião, sabe? E ajudar o máximo que eles podem, assim, dão dinheiro e opinião, sabe? Às vezes não conseguem, né? Pode não ter talento, mas se tiver dinheiro, vem aqui ajudar a gente. Mas é isso, cara. Tipo, tu acha que os crowdfunding botam o cara nos nomes dos créditos pra quê? Tipo, se você pagar 10 pau, você vai dar nos 2 primeiros nomes dos créditos, sabe? Uma vez eu tava prestando atenção no... O Richard Garriott tá fazendo um simulador de... Eu vou ser um pouco sarcástico, né? Ele tá fazendo um simulador de cidade medieval, né? Quase. Eu até esqueci o nome, mas é... Tipo, eu vi vários vídeos dos Early Access, daí o pessoal fica dando input. Daí, tipo, no começo não tinha muita coisa, vai evoluindo. Aí os inputs começam a dizer, ah, eu gostaria de poder mexer na maçaneta da porta, que ela fizesse barulhinho, não sei o que, gostaria de botar a chave, ah, eu gostaria que isso e tal acontecesse. Ele começou a ler, ah, a gente implementou as ideias que a comunidade mais, não sei o que, não sei o que. Aí eu comecei a ver, tipo, se você parar pra pensar, se não tem um plano, porque assim, não tá claro se tem um plano de quando termina, sabe? Pode ser que vai ficar muito tempo sem o Access, entendeu? Porque a comunidade nunca vai estar satisfeita com o que está apresentando. Então eu sou curioso para saber assim, tipo, se eles realmente tinham um plano de finalizar assim, algumas coisas. Porque às vezes até o jogo é bem completinho indo, mas entra nesse loop de a comunidade gostaria disso, a comunidade gostaria daquilo. Então acaba que se você não lançar uma versão do jogo para começar a lançar updates, acaba que você tem um Early Access infinito, sabe? Entendi, eu achei meio esquisito isso. Eu até parei de acompanhar porque me desinteressou completamente. Mas eu sou curioso pra saber. Rafa, ele sabe se, tipo, nos que você acessou precocemente, eles têm. Você tem, tipo, um roadmap? Tipo, ó, a gente vai pegar input desse mês até esse mês, daí a gente vai trabalhar nisso, daí depois a gente entregar uma versão dessa, e o jogo vai estar lançado? Como é que é? Alguns têm, cara. Isso, como eu falei, várias coisas variam de projeto para projeto. Tem alguns que botam um build mal feito lá e falam me dê dinheiro, vai desde isso até eles mostrar claramente qual é o roadmap deles, como eles pegam o input da comunidade, até que data o input da comunidade vai valer, porque eles têm que fechar o conteúdo. Alguns são bem detalhados no que eles planejam fazer, no que eles não vão fazer nunca, no que eles estão pensando em fazer, sabe? Alguns fornecem data precisa do que eles estão planejando fazer. Isso depende muito, cara. Não, é difícil julgar todos baseados nisso, mas... Depende, por isso que eu falei, assim, antes, se tu acha que um jogo é legal, que tem uma premissa que tu acha que tu se interessa, vai atrás, pesquisa, lê, assim, vai no site do próprio desenvolvedor, no blog deles, muitos deles não tem site, tem só o blog, dá uma lida, vê, pesquisa em fórum o que, o pessoal tá falando, e se informa, assim, né, porque querendo ou não, como eu falei antes, o Giliar falou de novo, é um risco, assim, né? Você tem que saber se vale a pena o dinheiro que eles estão cobrando. Porque pra mim, muitas vezes, se o cara tá cobrando, sei lá, 3, 5 pila por um jogo, pra mim vale a pena só por em termos de educação. Eu tô pagando 5 pra ver o que o cara tá fazendo ali, sabe? Não necessariamente pelo jogo. Então, depende do que tu considera valer a pena, assim, com relação ao que eles estão pedindo. Eu acho que quando tem um valor suficiente durante o processo, né? Quando, por exemplo, igual você acabou de falar, pagando não só pelo jogo, mas pelo processo de ver o jogo ficar pronto, né? Aí eu até consigo enxergar isso, igual você falou também lá no começo, isso não é para todo mundo, né? Tem muita gente aí que o único interesse é no jogo em si, na experiência de jogo, e nesse caso é onde eu acho que você tem que ser muito cuidadoso na hora de olhar para os jogos Early Access que você vai querer botar seu dinheirinho. Mas realmente, como se você tem esse interesse, tem esse tempo até, né, também de fazer isso, de participar, de sabe, nem que seja só como espectador, mas também dando feedback do desenvolvimento final aí do jogo, talvez seja uma coisa interessante. Mas eu acho que eu tenho ainda uma dificuldade muito grande de separar o joio do trigo nesse caso, e a falta de tempo acaba sendo crucial nesse sentido, que porra, não... Se eu, pra eu investir em alguma coisa, comprar e querer botar meu tempo nela, eu espero que ela esteja num padrão mínimo de conteúdo de qualidade que eu, entendeu, possa jogar sem me decepcionar o tempo todo, sem frustrar o tempo todo. Bom, eu tenho mais uma pergunta pro Rafa. Então, Rafa, você falou dos fóruns. Então é meio que uma loteria, tipo, alguém vai ter que pagar, descobrir o estado dele, vai postar num fórum, dizer assim, alerta, alerta, tipo, é o maior scam. Ou não tem ninguém assim, tipo, que faz uma avaliação mínima, tipo, por exemplo, a Valve, se tivesse um sistema dizer, ó, esse é o estado do jogo atual, sabe? Tipo, uma coisa neutra, assim, que dá informação pro usuário, ou alguém tem que ser o sacrifício? É que sempre vai ter alguém, sabe? Sempre vai ter o primeiro. Se ninguém nunca jogou, tu provavelmente nunca viu o jogo antes, sabe? Porque sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém que vai pagar, sabe? E mesmo indo no fórum, tem que tomar cuidado, porque, querendo ou não, é uma opinião, sabe? A opinião do cara, pode ser não que seja a mesma que a tua. O que eu digo de tu ir no fórum, não é pra ver a opinião das pessoas, mas pra tu ver o quanto eles estão planejando, quanto eles estão informando, quanto... as pessoas que estão desenvolvendo estão informando os potenciais compradores sobre o plano deles, sobre o que eles têm, sobre detalhes, porque às vezes tu vê, por exemplo, a feature que tu espera que tenha, pô, esse jogo é legal, jogar com os amigos deve ser massa, mas tu vai ver, não, esse jogo não suporta e nem vai suportar multiplayer, entendeu? Porque tu já, essas coisas que tem escrita, alguém já perguntou, eles mesmos falaram que vai controlar um pouco as tuas expectativas, sabe? É, quando eu falo fórum, eu falo, se informar, vai no blog, ver o que que leram, ver a página deles no Steam, no Desura, sabe? Ver o que que as pessoas estão comentando pra controlar um pouco as tuas expectativas antes de tu pagar o teu dinheiro, né? Tu falou que não gosta de Early Access, que não vai pagar mais, que jogou só 4, mas uhum. Tu já ouvi tu falando algumas vezes de Kickstarter, que muitas vezes é pior do que isso, que eles estão querendo que tu pague por uma ideia e não por um jogo. Pronto, o cara teve uma ideia, alguma coisa assim, joga lá e tu fala, meu Deus, eu tenho que comprar isso agora, e manda aquele e-mail pra tua lista de e-mail inteira pra todo mundo comprar. No que isso é diferente? Ó, cara, acho que até você tem um ponto, e talvez isso aí explique por que eu... fico tão cético na hora de um Early Access, porque eu tive experiências negativas no Kickstarter, né? Por exemplo, acho que o maior exemplo, de novo, é uma empresa que eu adoro, cara, mas que realmente pisou na bola duas vezes. Uma foi no caso que você citou, e outra foi no Kickstarter, que ela fez o famoso Double Fine Adventure, né? Que foi a Double Fine, que eu achei o jogo resultante, o Broken Age, pelo menos, a gente viu aí o primeiro pedaço dele, que já é uma coisa engraçada, né? Você é o Kickstarter mais bem sucedido de sempre, pelo menos até aquele momento, foi o Double Fine Adventure. Poucos Kickstarters de jogos ultrapassaram o valor. E ainda assim, você chega no final e diz que não tem dinheiro suficiente para fazer o jogo inteiro e entrega só um pedaço, entendeu? Para ir para fazer grana e depois bancar o resto do jogo. Então, se isso não é o pior exemplo das coisas que eu disse que não gostava, né, com Early Access, então eu não sei qual é o pior exemplo, porque esse foi realmente muito ruim e acho que. Esse é um dos motivos pelos quais eu fiquei muito cético. Hoje, para eu bancar alguma coisa no Kickstarter, eu tenho realmente que ter uma confiança muito grande. Eu tô praticamente comprando um jogo que eu não sei como é que ele é, como é que ele vai ficar. Mas é um sentimento parecido. Realmente é até um contrassenso quase, né? Eu dizer que não quero pagar para um Early Access, mas tô disposto a pagar para um Kickstarter. Não é bem assim. Acho que no Kickstarter eu também só vou bancar a partir de agora, né? Quer dizer, já faz um tempo que eu tô assim. Quando eu tiver muita confiança. Então acho que o Early Access seria a mesma coisa. Se eu tivesse a oportunidade de pegar lá um Witcher 3, que eu tô curioso pra caramba pra saber, agora que vocês falaram, né, algumas semanas atrás sobre ele. Eu tô realmente querendo gostar dele. E se eu tivesse uma oportunidade de um Early Access, de jogar o Witcher 3 antes, né, e sabe, com a confiança relativa que já tenho na CD Projekt e tudo mais, é um exemplo, por exemplo. Um jogo que vai sair em breve, mas que eu gostaria de... Entendeu? De jogar ele antes e até participar do final. Mas é um caso de muitos, entendeu? Que eu não teria disposto a arcar com esse risco. E no Kickstarter é a mesma coisa, cara. É talvez pior ainda pelo fato de que você tem que ter muita confiança no desenvolvedor, porque, entendeu? Em anos, né, de desenvolvimento que aquilo vai durar, você tem que ter certeza de que não vai acontecer nada ali no meio que vá desandar. E no caso da Double Fine, que era uma empresa que eu sou fã, que eu adoro jogos dela e tudo, vou continuar comprando jogos, mas entendeu, com um certo pé atrás agora. No caso do Double Fine Adventure, eu acho que pisaram na bola feio. E você falou também do Early Access, acho que foi Space Base, alguma coisa assim, o jogo que eles fizeram no Early Access, que também foi igual você falou, não vamos mais terminar e foda-se quem comprou. Então, pode parecer um contrassenso, talvez seja, mas acho que é porque eu já fui calejado, né, nos Kickstarters da vida e não tenho muito mais essa confiança ou esse tempo para assumir risco no caso de um Early Access, não. Juliette, no caso da CD Projekt, cara, o que você quer não é um demo? Boa, cara, talvez seja. No caso de eu querer assim, experimentar para ver se eu vou gostar do jogo, né, que você diz. Uhum. Acho que um demo faz isso perfeitamente, mas... talvez o exemplo do Witcher 3 nem seja o melhor, mas... Ou um outro jogo, vamos dizer assim, que eu já tenha certeza que eu vou gostar, mas que eu tô curioso para saber, eu quero jogar antes de todo mundo também, ou tô curioso para ver como é que ele vai ser finalizado, não sei. Mas sempre pra mim tem cara de demo, sabe? Tipo, porque tem um monte de coro que, tipo... Eu quero ver qual é que é e jogar e matar minha expectativa e garantir que eu quero comprar aquilo, uhum. sabe? É, eu acho que um outro ponto sobre o Kickstarter, pra acabar de finalizar a resposta ao Rafa, é que você, quando tá contribuindo, você tá meio que garantindo que aquilo vai acontecer, ou não garantindo, mas é, ajudando aquilo a acontecer. O Kickstarter, enquanto ele não for funded, você não pagou nada, e enquanto ele não for funded, ele é uma ideia, na maioria dos casos, que ela pode ou não, pode sim ou pode não ser realizada, e você quer ajudar para que ela seja realizada, você gosta da ideia, você sabe, é um jogo que não existe, não vai existir, a não ser que as pessoas demonstrem que querem que ele exista, enquanto que o Early Access já é um negócio que você já entra num estágio muito mais avançado, né? O jogo já existe, ele meio que já tem uma premissa, já é aquilo, e isso você não vai conseguir mudar, você não vai poder chegar um Early Access de um RTS e botar sua grana lá e dar o feedback. Ó, eu acho que era muito melhor se fosse um shooter. Isso provavelmente não vai conseguir influenciar o jogo dessa forma. E, então, eu acho que tem essa diferença também. Então é isso, ó. Nós fechamos aqui acho que é um assunto bastante também polêmico que sabe, incita a opinião de vocês que estão aí ouvindo. A gente quer muito sua participação. A gente quer realmente tornar o podcast um fórum para a gente discutir essas coisas, onde você pode conversar conosco aqui, desenvolvedores de games na indústria internacional, como eu sempre falo. E cara, e poder divulgar um pouco desse lado da opinião do desenvolvedor, que é tão difícil de ter acesso, né? É tão, tão raro você poder conversar com gente que não só consome os jogos, mas faz os jogos também. Então, se você acha que essa é uma oportunidade interessante, contribui com a gente aí. Deixe sua opinião, vamos fazer uma discussão legal sobre Early Access, prós e contras, e se você pratica, se você gosta de comprar jogos Early Access, por quê, e quais foram as experiências positivas e negativas, e se você não gosta também, por que você tem essa postura. A gente quer muito saber, e os canais para isso é comentário aí no nosso site, que é o www.podcast.com.br, que você já deve conhecer, e também e-mails para contato@podcast.com.br, no Twitter no @podcastbr e no Facebook no facebook.com/podcastbr. A gente fica por aqui, fecha mais uma semana, entrando com tudo aí já no ano de 2015. E, Carol, muito obrigado pela sua audiência e sua paciência. Um abraço para todo mundo. Giliar Lopes, Rafael Cunha e Fernando Seco se despedem aqui. Um abraço, tchau. Giliad, mas você tem que ver, cara, que às vezes a gente paga por Early Access sem a gente se tocar, entendeu? Por exemplo, o Destiny, cara, foi o Early Access mais bem fundado da história da humanidade.